Aguardando uma resposta dele. Ciente, chame quando estiver pronto. Aguarde para autorização de post. Gol 9941, autorizado ingresso, portão 06. Autorizado, portão 06, ciente, gol 941. Pio 3605, está passando um Boeing 37 da Gol, uma cauda, após o tráfego autorizado. Afirmativo, após o Gol, está autorizado o curso para a média 3605. Viete, Quebec, Kilo, prosseguir. Juliette, Quebec, Kilo, foi para o oeste da ilha, subiu para o nível de voo 105, aporte nivelado. Chané MFL60, no solo 03, livre direito, chame solo em 1, 2, 1, décima 9. 2, 1, 9, é a 3. Solo, boa tarde, hoje é a 6330, livrou na Eco. Justo, no 0, no 2. 4012, 924. Go 1328, use your speed 1709. Slowing down 170, go 1328. Para 0 2 6 3 Oceania 6141, acione identificação, autorizado chegada bom, se desça para o nível de voo 080. Mike Bravianchi, desça para 2500 pés, ajusta no 012. 2500 pés, Bravianchi. Estabilizou 1-0 no 600. Gol no 600, completa final, chame torre 1-1-895. 1895, 00. Gol 1-3-2-8, sento flex level, correct, sento 2000 feet, grenade 1013, que ILS final approach para established. Clear down 2000 feet, 1013, we report, go 1328. Aguarde para o ingresso. Correio Salvador, boa tarde. Eu nomei 00 da Gol, final da 10, embaixo para baixo. Gol no 600, tráfego avistado, ajuste no 013, livre pouso 90, vento 100 graus, 159, boa tarde. Livre pouso 10 no 600, 3. Paulo, Salvador, pro tanque do 3605 com 146 a bordo. 146, alternativa e autonomia. 4 horas e 6, galeão. Ciente, aguarde para iniciar o táxi. Tem um Airbus da Oceané à sua frente, que havia pedido 5 minutos, porque está com um pequeno problema técnico. Paulo Salvador, o Azul 404. Adiante. Estamos na 8, só solicita o pushback. Para a posteira, cliente da gestão de para acionamento posterior. Está no 09, confirme. Ah, positivo, 09. Cliente, aguarde para o acionamento e para o pushback. Estou com a situação de impedimento ali de saída do pátio. A aeronave da Oceané está com problema técnico. Aguarde. Isso, não se esqueça. 95, go 133. Mike Bravian, que desça para o 1.500 pés, ajusta no 013, reporte na rotatória o visual com campo. 7 ao banho da companhia, já no solo para liberar. O ajuste no 012. 1012, 9328. 1.500 pés, ajusta no 013, reporte na rotatória o visual com campo. Afirmativa, 1.500 pés, Mike Bravian. Paulo, gol na meia da tela. Confirme? Gol na 600 do Brasil. No 600, livre táxi via Alfa, número 2 para ingresso. Há um impedimento para o ingresso devido a um Airbus da Oceané com problema técnico. Técnica Alfa agora. Para o táxi. Oceané, 6213 com 134 a bordo, 3 horas e 45, alternas barulhos. Gente, livre táxi via Índia e Alfa, ponto de espera no zero. Oceané, 6213. Índia e Alfa, Oceané, 6213. Salvador, 3605 para o táxi. 3605, por... na saída do pátio 3, POB, autonomia alternativa? 146, 4 horas e 6, galeão. Autorizado o táxi, número 2 para decolar, siga o Oceané Airbus à sua frente, via Índia e Alfa, no ponto de espera, transferência para a torre, 1 no 8.95. Oceané 6330, observe o Airbus da TAM e o outro tráfego da companhia à sua frente, livre ingresso para o portão 02. Portão 02, observando 6330. Gol no 941, livre ingresso, portão 06. Azul 4089. Boa tarde, um instante, o Isquilo Zulu. Azul 4089, autorizado reboque da aeronave até a posição 08. chame para início de acionamento, na 08. Autorizado apenas o XP até a 08. A 08 vai chamar para o acionamento. Afirma. Whisky, Kilo Zulu, solo Salvador. Um no mil pés para Cairu, Lorenzo. Decolando da pista 17 com curva direita via corredor Axé, caixa pregos. Controle 199.8, torre 198.95, código transponda 0162. Solo na 328, boa. Para Galeão. Só um instante. O Whisky Kilo Zulu, cotejamento correto. Pessoas a bordo? Ciente, transferência para torre, bom voo. Whisky Kilo Zulu. É. 28 livrou, você escuta. Gol no 941, no livre ingresso, portão 06. Gol no 600, atrás. Paulo, gol no 600, prossiga. Tá na Alfa, escuta. Chame antes da Juliette. Gol 1-6-0. Não entendi, repita, por favor. Vamos antes da Juliette, para ingresso. Gente, aguarde para ingresso. Paulo no 328. Chame antes da Juliette. Salvador, boa tarde, 354-47, informação Índia. Tráfego Gol 1754, muito boa tarde, Kate 08, sente na informação a ti. Juliette, a autorização para a cabina grande. Confirme para Salvador. Gol 1754, sente da Juliette, Kate. Guarda autorização, gol no 754. 754, tá agora aguardando. Tráfego 35447, que é a informação aí. 35447, aguarde cópia. Cisão, aeródromo aviso, são 697. Gol no 697, chame torre 1-1895. 1-1895, obrigado. Confirme, está na Alfa. Sádio 697 estabilizado no X-Ray. Gol no 697, boa tarde, tráfego acionado, continua a circulação, aguardando pista livre, o ajuste no 092. No 092, aguardando autorização para pouso, gol no 697. Gol no 924, no solo, 104, link direito, chame solo em 121.9. 219, gol no 924. Gente, boa tarde, está o retorno. Oceania 6213, está parando. Gente, Oceania 6213, aeronave, tem uma aeronave que já passou externo para pousar 1-0. A pista agora está livre. Gol no 328, livre ingresso, portão 04. Livre ingresso, portão 04, gol no 328. 0 vento 1 no 00 graus, 169. Livre pouso, gol 697. 089. Aqui, senhor, já estaremos autorizados. Já está no através do 08? Já passou um pouquinho do 08 também. Tudo bem, então livre acionamento, chame pronto pro táxi. E eu acuse observando, deve ter uma viatura follow na sua frente. Tem uma viatura, por exemplo, chamada para... Perfeito. Salvador, o gol 924 livrou, tudo bem. 1924, livre táxi via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa, vai manter a posição antes da Juliette com o 924. Salvador, gol 1806, centro da Juliette, apresentação Aracaju. Gol no 806, ciente, aguarde cópia. Guarancópia, escuta. 3283, we'll do your speed 1909. Rolling 1903. Aguarde para ingresso, Gol 924. Aguarde. Seu portão é 10 do Pat 1. Solo azul 4089, informa PLB 93, nossa autonomia de 3,45, o alternado é Gadão. Ciente, autorizado táxi via Pat 1, contornando e ingresso Índia, Alfa, ponto de espera no zero, azul 4089. Afirmativo, Pat 1, contorna via Índia e Alfa, ponto de espera da Mazel, 4089. Firmo, no ponto de espera, 198, pessoal 95. 1895, no ponto de espera, 4095. Abandono, passarelo 2230, autorização conquista, conforme repetitiva, 2022. Tilo Zulu, boa tarde, Xantar Táxi. Voo no 697, no solo 117, e Vedelix, no solo 2129. 219, o gol 697. Confio autorização 754. Campina Grande, nível 390 autorizado. Via Pesulu 10, Neuma após direto. Decola da 10, curva esquerda, saída Puca, transição Zipar. Controle 199.8, torre 198.95, transponder 5534. Já temos uma aeronave a 3 milhas do externo para pouso 190. A gente vê as aguardas distantes para meter separação. Campina Grande, curva esquerda, Puca, Zipa. 1995-5524, transponder, confirma? Transponder 5534. 5534 no transponder, gol 1754. Correto, chame pronto para acionar. Pronto, aporta aí. Trip 5447. Pronto, 5447. Barreiras, 200 autorizado direto, Lima Alfa Papá. 180, direto Barreiras. Decola da 10, curva esquerda, saída Romo, após direto. Controle 199.8, torre 18.95, transponder 5546. Manter a separação em voo com controle. E aguardo de coordenação. Só que a outra aeronave já está a 1 milha do céu. Sim, a gente tem condição de colagem imediata. Estou O Galeão, nível de voo 360, via Pesulu 10, SMAP, direto Lúvito, direto Bravo Bravo Charlie. Decola da pista 10, curva à direita, saída da El Leda após bridge. Controle 1,19.8. Torre 1,98.95, transponda 5540. Afirmativo, senhor. Então autorizado nível 360 para o Galeão. Decola na pista 10 com curva à direita. Na da El Leda, depois prossegue a Pesulu 10, SMAP. E livre após WW Charlie, controle 198 e o transporte 5540, 3193. Correto, chame pronto para acionamento, poxa. Chamará. Gol no 924, livre ingresso no portão, no através do portão 06, observe viatura Follow, que irá conduzi-lo até o portão 10, em virtude de obras na área remota do Pat 1. A gente tem a viatura vista, gol 924. Gol no 697, chame antes da Juliette. Contarante da Juliette, 697. Oceano 6213, autorizado, Leida. Oceano 6213. Oceano 6315, desça para 3.000 pés, ajuste no 012. 3.000 pés, 6.013. Intensidade, 6141. 6141, vento 08, 0 graus, no 5 nós. Obrigado. Contact Tower 118.95. 18.95, 3.2.3. Alfa Romeo Uniforme, controle 19.8 e a torre 18.95. transponder 5535 Gol 1806 na posição 612. Correto, chame pronto. Chama na Brasil. Passarelo 2230. Tranquilo, 2230. Pode cópia. Conquista 180 Obdub, direto Vitor Charlie Oscar. Decola da 1-0, curva direita. Saída Arbor, a terra Arbor. Após direto. Controle 1-9-8, torre 1-8-9-5. Transponda 5-5-5-5. Cabeceira 1-0. Na Arbor, após Obdub. 198 é o controle, 119 a torre, 5555 a transponder, 2230 da Bastareira. Cortejamento correto, está no PAT 3, chame pronto para acionamento e push. Camarada, 230. Salvador Gol, 754, confirma a saída para o 754, é a saída Azot. Saída Pulca, transição Zipar. 219, 141. Chamada Juliette, 697. Decolagem 1-7. 1-5, desça para 2 mil pés, ajusta no 0-1-2, autorizada para a LS, após estabilizar. 2-1-0, posição 5, 1-6-9-7. Afirma. Solo, Oxaner 6-1-4-1, vibrando escuta. Oxaner 6-1-4-1. Autorizado o táxi em frente, via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Seu portão. Não, agora mudou. Livre ingresso à primeira esquerda naquilo. Posição 0. Corrijo. Chame antes da Juliette. Em frente, chame antes da Juliette. 6141. Em frente, chamará antes da Juliette. 6141. Vem para o controle? Deixando agora o controle, 1-9-8. Roger, turn 3283, clear to land runway 10, wind 090 degrees, on 4 knots. Turn 3283, land runway 10. Turn 3605, decolar 2-4, agora o controle, em 1-9-8. 3-9-8, 3605. Pesado o pushback, aguardando o acionamento, Gol na 7, Gol 4, obrigado. 2500. O acionamento do 1754 estará autorizado somente quando atingir através aí da posição 8. Tem obras a cauda. É, só quando passar através da posição 8, Gol na 7, Gol 4, gente, obrigado. 3193 para pushback, acionamento no 3. O Xanã é 6315, complete a final, chame torre 1-1-8-9-5. Papá Uniforme Golf Romeu Bravo, acione código 0122, confirme o tipo de equipamento. Oscar Bravo Delta Uniforme Delta, Ob Tube. Ok, obrigado. De nada. Solo 6141, onde está o ingresso? Seu portão está ocupado, será o 03 do PAT 1, aguarde para o ingresso. Oxaner 6141. Aguardando. Whisky, Kilo Zulu, autorizado direto Cairo, Sula para 2500 pés. Papá Uniforme, Golf Romeu Bravo, código ANAC 1057447, confirme. Ciente, vento 1-0-0 graus, 1-5 nós, a linha de bola sem parar. A linha de bola sem parar, tá certo. Tá, 3283, taxi, now to the right, Alpha, straight ahead, number 2 for entry, at the run, gate, at apron 1, your gate is busy. Está 1-0. number 6, but just now it's busy. Okay, gate 6, time to reach your entry. Oceana é 6213, chame Centro Recife na frequência 1251, na alterne 133-25. 251-3325, do Oceana 6213. Já travou, Oceana 6315. Centro, abaixo que está livre. Vale. É 63, vento 1090, 1 menos, livre pouso 0. Livre pouso 1090, Oceano 63. 19-8, boa tarde. Do Campinas com 4 horas. Controle Salvador, muito boa tarde. Azul 4089, passa 1700 na Dael Leda. Azul 4089, contato radar, seda Dael, submantém nível de voo 340. Na Dael 340, Azul 4089. Juliette, Quebec, Kilo, desça para o número 1500 pés, reporte cruzando 2500. Segue 03-6141. Livre ingresso para 03, Oceana 6141. 03-6141. Para o táxi Gol 754 com 67 a bordo, 4h30, alternando Fortaleza. Serve viatura, follow-me à sua frente e siga-o até o através do portão 06 para reassumir a responsabilidade de táxi até o ponto de espera da 10. Sete, vai seguir a viatura na minha frente, é só através do 06 para após seguir via táxi, informando que não tem nenhuma viatura aqui no nosso frente não, tá? É, tem que ter. Tem que ter, é previsto ter uma viatura à sua frente para conduzi-lo, porque é uma restrição aí na saída. Dizendo que do 08 até o 06 tem que ter uma viatura following para guiar a aeronave. Amigo, tem que ter uma coisa, agora a viatura não tá aqui, é isso que a gente tá informando. Certo, então aguarde para iniciar o táxi. Autorizado, alinhar e decolar pistão 0, vento 0, 90 graus e 959. Livre, alinhar e decolar pistão 0, tá 3193. Salvador, chama 63, livre táxi em frente, mantém posição antes da Juliette. TAM 3605, chame Centro Recife na frequência 1251.